Saúda por mim, Abu Bekr, os queridos lugares de Silves, e diz-me se deles a saudade é tão grande quanto a minha. Saúda o palácio dos balcões, da parte de quem nunca o esqueceu, morada de leões e de gazelas, salas e sombras onde eu doce refúgio encontrava entre ancas opulentas e tão estreitas cinturas. Poças níveas e morenas atravessavam-me a alma como brancas espadas, como lanças escuras. Ai, quantas noites fiquei lá no remanso do rio, preso nos jogos do amor com a da pulseira curva, igual aos meandros da água, enquanto o tempo passava. Ela me servia de vinho, o vinho do seu olhar, às vezes o do seu copo e outras vezes o da boca. Tangia-me o alaúde e eis que eu estremecia como se estivesse ouvindo tendões de colos cortados. Mas se retirava as vestes, grácil detalhe mostrando, era ramo de salgueiro que me abria o seu botão para ostentar a flor.